Desta poderosa fotografia panorâmica em preto e branco, Sebastião Salgado nos oferece uma das visões mais impactantes da mina de Serra Pelada, capturando com maestria a dimensão épica do esforço humano. A imagem mostra centenas de garimpeiros subindo em fila por trilhas escavadas nas encostas íngremes, como formigas transportando sobre os ombros pesados sacos de terra. As trilhas sinuosas serpenteiam pelo paredão de barro, revelando a precariedade das condições e o esforço coletivo contínuo. No centro da imagem, uma fila compacta sobe em linha reta, enquanto outras trilhas se entrelaçam, formando um emaranhado de caminhos e corpos em movimento. À direita, uma rampa de madeira improvisada reforça o contraste entre a tentativa de organização e o caos natural do terreno. Escadas toscas de madeira, sacos empilhados, pranchas soltas e estruturas frágeis compõem um cenário de risco e improviso. Não há rostos visíveis, apenas corpos em ação. A imagem transforma o garimpo em um organismo vivo, onde o trabalho se repete em ciclos sem fim. É quase uma pintura bíblica de tons dramáticos e carregado de simbolismo, o peso do ouro, da terra, da sobrevivência. Com essa imagem, Salgado eleva a cena a um plano quase mítico, sem jamais perder a dureza da realidade. Uma multidão de homens pobres, movidos por fé, desespero e esperança, esculpindo a terra com o próprio corpo.